It's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. Baby, fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can break down the walls someday. I will be there. todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 57ª edição de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuaremos um ciclo que representa uma pequena viagem pelo mundo. Na semana passada estivemos em Las Vegas, mas nesta feita voltamos a atravessar o Atlântico para regressarmos à Europa, mais concretamente à Alemanha e à sua capital, Berlim. Ora, dessa magnífica cidade escutaremos dois dos grupos com maior renome internacional. Com géneros musicais bem distintos, como certamente os meus amigos ouvintes irão confirmar muito rapidamente. Começamos com a mítica Orquestra Filarmónica de Berlim. No ano 2000, estiveram no concerto com os também míticos e também alemães Scorpions, banda musical formada em Hanover. Still Loving You, a lendária, foi a canção inaugural deste programa. Viramos a agulha para os Rammstein, grupo de Berlim, claro está, que segue o estilo musical Neue Deutsche Härte, uma variação de heavy metal. Herzlein, ou em português Dor de Coração, foi o álbum de estreia do grupo alemão. Lançado em 1995, o primeiro single da carreira dos Rammstein cheirava bem. Du riechst so gut. Riechst so gut, ich geh dir hinterher. Du riechst so gut, ich will. Palco, Sir James Galway, norte-irlandês, um grande tocador de flauta que até tem a alcunha de O Homem com a Flauta de Ouro. A próxima peça musical foi composta por Wolfgang Amadeus Mozart, tocado nesta feita por James Galway, a Orquestra Filarmónica de Berlim, claro está, e Fritz Elmitz. Na orquestração Herbert von Karajan, retirada do álbum The Most Relaxing Classical Album in the World Ever, de 1997, ou traduzindo para português, o álbum clássico mais relaxante do mundo de sempre, James Galway e a Orquestra Filarmónica Berlim interpretam o concerto para flauta, harmónica e orquestra em Dó Maior. Rammstein lançaram em 2004 o quarto álbum de estúdio chamado Reise, Reise. O segundo single desse trabalho discográfico tem o nome de América. We're all living in America, America, it's wonderful. We're all living in America, America. America, America, America.

pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Começamos esta segunda parte com um episódio curioso que envolve um single dos Rammstein. Do terceiro álbum, Mutter, ou Mãe, lançado em 2001, este single foi lançado originalmente na Alemanha em 10 de setembro de 2001, ou seja, um dia antes dos ataques trágicos de 11 de setembro nos Estados Unidos da América. Ora, por causa disso mesmo, muitos canais não transmitiram o videoclipe que acompanhava a canção, que supostamente iria estrear-se precisamente na noite de 11 de setembro de 2001. É um single que, no fundo, é uma versão de uma música dos Ramones, de uma versão ao vivo da música Pet Sematary. A canção dos Rammstein chama-se Eu Quero, Ich Will. Ich Will. Ich will. Ich will. Que decorreu na África do Sul, agora executado precisamente pela orquestra da capital alemã, em julho do ano passado, ouvimos precisamente o concerto da Vuvuzela. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a grupos provenientes de Berlim, capital da Alemanha. Abrimos com a Orquestra Filarmónica da cidade, fechamos com os Rammstein, o segundo single do seu segundo álbum, Sehnsucht, lançado em 1997, chama-se Du hast. Muito boa noite! E até uma próxima oportunidade. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Willst du, bis der Tod erscheint?